Deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Deixa gira, gira. Saravá Iansã. É Xangô Iemanjá, iê. Deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa, gira, gira.